Estamos no ar com a nossa rádio Ocupa UFES. Nós, estudantes da UFES Campus Laranjeiras do Sul, representando o nosso coletivo Ocupa UFES. E agora vamos entrevistar uma das alunas que está dentro do movimento Ocupa UFES, que vai nos contar um pouco de como está sendo essa ocupação. Por que estão ocupando? Daniele? A gente está ocupando porque a gente está insatisfeito com as medidas que o governo tem imposto a nós. Nós somos contra a PEC 241, agora 55. Nós somos contra a reforma do ensino médio e contra a escola sem partido. Quando começou esse processo de ocupação? Esse processo já vinha sendo discutido pelos alunos de licenciatura em educação do campo. E aí a gente se juntou, fez uma conversa e no mesmo dia a gente falou assim, vamos ficar aqui, vamos ocupar. E quais são as principais pautas desse movimento? O que vocês realizam nas ocupações? A gente ocupa no dia 11 de outubro e a gente tem realizado oficinas, cine-debates, noites culturais. Veio filme também, veio enfermeira. Conversar com a gente sobre o câncer de mama, uma drag queen fazer uma conversa sobre a questão de gênero. A gente realiza noites culturais com base no feminismo, a gente fala sobre os anos 50, 60, 70, a gente faz sobre as nossas culturas. E o que vocês esperam com essa ocupação? A gente espera que a gente chame a atenção do governo e que ele veja que a nossa sociedade não está satisfeita com isso. Sim. Passamos agora à nota de apoio falada pela acadêmica Lúcia. Queremos prestar apoio a todos os nossos companheiros de luta que buscam por uma educação melhor, de ensino e qualidade, e por uma sociedade igualitária para todos. Apoio aos ocupantes da Universidade Federais e aos institutos federais e aos estudantes secundaristas. Agora a gente vai falar um pouco sobre a nossa programação, sobre a nossa página no Facebook com a aluna Juscelia. Convidamos a todos para curtir a nossa página no Facebook, Ocupa UFES, na qual pode-se encontrar cronogramas das nossas atividades, fotos, notícias da ocupação e as nossas cartas de apoio.